Um homem vai a um bordel, chega à recepção, toca a campainha e aparece-lhe a patroa. Ora, diga, faz favor. Ora, muito bem, eu hoje quero uma rapariga que seja dada a aventuras radicais. Mas o que é que me vai fazer com a miúda? É muito simples, eu quero ir para o telhado. Para o telhado? Mas vai matar uma moça, não pode ser, não temos seguro para isso. Minha cara senhora, já experimentei todos os sítios da casa, só falta o telhado, por amor de Deus. Por isso, ou me arranja uma rapariga para ir comigo para o telhado, ou eu vou ao bordel aqui do pronto, lado. Pronto. Levo lá a Marilu. Raios, parta a concorrência, mas tenha cuidado. Veja lá, não caia. Porte-se com suavidade, que o telhado ainda para mais é velho. Tá bem. Marilu, diz-me se és mesmo tu. Ora, eles lá vão para o telhado, começam no enrolanço e acabam por rebolar telhado abaixo, estatelar-se no chão. No entretanto, vai a passar um bêbado que os vê a escorregar e a cair. Cá está. Está escrito aqui. Cadabum. São os gajos a cair. O bêbado entra aos tropeções no bordel, toca a campainha e quando a patroa chega... Olhe, é só para dizerem que caiu o reclame.